Eu dizia ao Marconi, antes dessa ministração, que eu estou impressionado com Deus, porque antes de nós estarmos no Projeto Adoradores, eu participei de um ministério, e está aqui uma pessoa de lá nos visitando hoje, a Neide, né? Em que eu pregava semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, né? E não me lembro nunca de ter repetido uma mensagem. Fato que deve ter acontecido isso. Eu tenho gavetas e gavetas de palavras, né, anotadas. E não me lembro de ter repetido uma mensagem. Mas, ultimamente, Deus tem me feito buscar, cavar mais em textos que Ele me fala. E, às vezes, eu fico um tempo grande nesse texto. Desde 2004 tem sido assim. Eu fico num texto muito tempo. E, no dia 28 de dezembro, nós tivemos vigília aqui. E foi, mais uma vez, uma delícia. E foi a primeira vigília de adoração diferente que eu tive, porque tivemos um tempo também de compartilhar, né? Trocamos muita bênção uns com os outros, além da adoração. Mas naquele dia, ou na véspera daquela vigília, na quinta, dia 27, Deus me falou no livro de Jó. E eu compartilhei com os irmãos aqui apenas um fragmento da revelação. Eu não sei quantos se lembram, mas eu gostaria de, novamente, abrir no livro de Jó. E por quê? Porque depois desse dia, Deus me falou mais coisa. Eu cheguei em Porto Seguro, chegamos numa segunda-feira, logo na terça-feira, Deus me falou muito em Jó, novamente. Jó capítulo 1. E quando foi no sábado, eu fui abrir a Bíblia, Deus, o que eu vou ler hoje? Leia Jó primeiro. E eu fui ler de novo e Deus falou mais, e eu compartilhei domingo sobre aquele texto. E minha mulher ouviu, todas as vezes que eu estou compartilhando isso, ela sabe. E curiosamente ela vai ouvir aqui pensando que talvez vá ouvir a mesma mensagem. Ledo engano, porque Deus me falou hoje nesse texto um pouco mais. E o que isso mostra para mim? Mostra que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4. Diz isso, não é? E é impressionante. Eu comecei um dia, eu ministrei uma palavra numa célula no ano de 2003. Foi quando eu falei com vocês que Deus começou a frisar comigo alguns textos, algumas mensagens, algumas revelações que se renovavam. Então lá eu preguei os três impedimentos para o ID. E fui para casa e tal, e no dia seguinte eu não conseguia dormir, preocupado com alguma coisa da minha vida profissional. E eu fiquei rolando igual bife na cama, até 2 horas da manhã. Eu falei assim, bom, agora eu não vou ficar aqui mais não, porque eu já estava suando na hora de trocar o pijama de tão molhado, que eu estava ansioso com o meu problema. Aí eu falei, ô Satanás, você é muito chato, está me incomodando com esse negócio, não consigo dormir, eu vou para a sala. E tem mais, não vou ligar a televisão não, vou abrir a palavra. O que, que eu vou ver na televisão 2 horas da manhã? Né? Abri a palavra e Deus foi me dando um texto e dava mais descanso em outro, e outro descanso aqui e acolá. Na hora que eu estava completamente descansado em relação àquele problema que eu nem me lembrava mais, eu falei, agora eu vou dormir. Isso já devia ser umas 2h30. Aí Deus falou comigo, não, agora você não vai dormir. Agora que você está livre, é que eu posso falar. E aí Deus falou comigo, abra naquele texto que você pregou na célula. Aquele dos três impedimentos? É. Eu abri. E eu li de novo. Não são três, são quatro. Falei, que maravilha, Deus. São quatro impedimentos que Jesus ensinou. Aí Deus falou, leia de novo. E eu li mais umas 2, 3 vezes. E é um versículo. Você fica lendo um versículo várias vezes. Aí, de repente, não sei qual vez que eu estava lendo o mesmo versículo, eu vi... Não são 4, são 5. Eu falei, Deus, para, deixa eu subir e ligar o computador, espera um pouquinho que eu vou até lá. E quando eu ligava o computador para escrever o que Deus estava me falando, eu li o texto novamente, o mesmo versículo, não são 5, são 6. E na hora que eu fui começar a escrever, que eu escrevi o versículo primeiro, na hora que eu escrevi o versículo, eu falei, não, são seis, são sete. Num único versículo. Enfim, isso gerou um livro de 75 páginas, que tem sete capítulos, mais a introdução. Portanto, existem muitas riquezas para serem garimpadas na palavra. Não é verdade? Então é por isso que eu não me incomodo de trazer aqui a vocês, porque eu li, inclusive, hoje um texto do Cláudio Moricastro, que é um economista famoso e é consultor em várias faculdades e escolas, porque ele trabalhou no Ministério da Educação, e ele dizia o que eu já ouvi de Valnice há 10 anos atrás, que a repetição é a base do aprendizado. Né? Você se expõe, quanto mais você se expõe, mais você recebe, porque a palavra de Deus, ela foi um rio de águas vivas. E nós não fazemos ideia do que é isso. Pela primeira vez eu fui em Porto Seguro, e nós fomos a Belmonte. Eu disse a você que eu fui tratado igual rei, fui mesmo. Eu falei assim, olha, eu não vou dessa vez que eu não tenho dinheiro. Aí liguei para uma irmã de lá, falei assim, olha, eu não vou porque eu não tenho dinheiro, não vou poder ir de carro e tal, não sei o que. Eu falei assim, não, vou arrumar uma passagem aqui para você e vou te emprestar o meu carro, 10 dias. Eu falei, glória a Deus, aí eu vou. Carro de graça. É Deus, né? Aí chega lá, ela fala assim, você vai passar 3 dias em Belmonte, na melhor casa de Belmonte, com um quarto com ar-condicionado para você e sua esposa, e um quarto com ar-condicionado para o seu filho e a sua filha. Só que você, se quiser, não precisa ligar o ar-condicionado, porque você vai ouvir o barulho das ondas batendo ao dormir. É melhor, fica a seu critério. Coco todo dia? Eu falei, gente, não quero mais nada. Como Deus é bom, né? E lá nós fizemos um passeio maravilhoso, fomos ao rio Jequitinhonha, que eu não conhecia até então. E lá tem uma pequena pororoca, né? Ele encontra-se com o mar. E tem manguezais lindos. E aí Deus me fez pensar, como era largo aquele rio, como era largo. E nós ficamos 4 horas numa lancha e nada de acabar rio, e ele é largo de um lado ao outro. E eu me lembrei de vezes em que eu estive no Amazonas, no Rio Negro, em outros mais largos ainda, e aí eu falei com todo mundo na lancha assim, fecha os olhos e abre a boca. Aí todo mundo abre a boca. Agora imagina essa imensidão de rio entrando na sua boca. É exatamente o que deve acontecer quando a gente se expõe à palavra, porque são rios de águas vivas. Você não consegue, com a sua boquinha, beber tanta coisa, mas tem tanta riqueza que todo dia mata muita sede e lava muita coisa. Todo dia a lavagem da palavra vai purificando as nossas idiotices, não é verdade? Os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas, né, o nosso caráter, as curas na alma que Deus pretende produzir. Vamos ler então, podem ficar sentados mesmo, porque é um texto longo. Jó capítulo 1, está escrito, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Engraçado, né, gente? Veio Satanás entre os filhos. Muita gente acha que Satanás vem de longe, às vezes vem do nosso meio, né? E ele disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus?